Mas bora um Panamá. Bora de Panamá. Mas bora um Panamá. Entra Tamba, remix. Nairos usa telefone, não prova em disco, tem balcão. José fez do que tem cansado. Gentlemen, please welcome Entra Tamba, the best.